Cada pergunta. Pai, me fala sobre a tua voz interna. É impossível negar que existe em cada um de nós uma voz interna, algo que dialoga com nós o tempo todo. O tempo todo. Bom, eu até então, por muito tempo, eu não sabia do poder dessa voz interna. Entre aspas, assim, para... Não, entre aspas não. O poder negativo. Porque tudo que eu pensava em fazer, essa voz interna dizia, mas e se não der certo? Mas e tu tem que pagar não sei o quê, tu tem que pagar os impostos, tem que fazer essas coisas todas. Essa voz interna estava sempre me lembrando dessas coisas. Então, na verdade, essa voz interna eram minhas limitações. Eu estava limitada pelos meus paradigmas. Limitado pelos meus paradigmas. E essa voz interna quase sempre vinha como alguma coisa que tinha razão sobre aquilo que eu estava pensando no momento. Quando eu descobri que essa voz interna era nada mais, nada menos do que o fracasso querendo se manifestar, eu comecei a duvidar de suas opiniões. E aí eu tive o auxílio de grandes escritores, de pensadores, de pessoas que realmente estudaram sobre o assunto. E até que eu tive um exemplo que clareou tudo para mim. Aí como dizia um pastor conhecido meu, chamava de articulista, aquele que escrevia sobre o assunto, ele se colocar uma tábua de 40 centímetros no chão e pedir para alguém passar, caminhar sobre a tábua, a pessoa vai caminhar sem problemas. Não vai ter problema nenhum para fazer a travessia. Agora, se elevar essa tábua a 10 metros de altura e pedir para a pessoa caminhar sobre a mesma tábua, ela vai começar a pensar, e se eu cair? E se a tábua quebrar? E se houver um nó na tábua? Como? E com toda a razão, né? E razão de quem? E se acontecer tal fato? E se... Então isso aí é trazer a negatividade à tona. É como se a negatividade tivesse sepultada e num determinado momento ela ressurgisse. Mas ela não ia ressurgir como aquela águia que se reveste, que se renova, que se purifica, a rejuvenescida. Não, ela não vai surgir como aquela ave. Ela vai surgir como alguém que derruba e é derrubada, porque muitas vezes a pessoa é parceira da outra. Então... Não deu nada. Corta. Adocica, meu amor. Onde é que está a voz interna? Okay. Tá. Então, essa voz interna... Está falando mais da história, né? Não, essa voz interna... É verdade. Essa aí que teria que ser isolada total. Mas não, existe a chamada mente mídia, que é aquela em que todas as vozes somam. Em que todos os pensamentos somam, em que todas as imaginações somam, e o resultado será a soma do pensamento de todos. Essa é a mente mídia, isso é que pregava Napoleão Hill. E prega até hoje no seu livro. Aí vejamos. Quando essa voz negativa quer assumir o controle das nossas emoções, olha, eu estou falando em emoções. As emoções são tão fortes e tão profundamente arraigadas, e são paradigmas, na verdade, elas conseguem fazer que desistamos do projeto, que abortamos o projeto e que negamos a realidade do projeto. Nada mais falso, nada mais negativo, nada mais mentiroso do que essa voz. Gente, não escutem essa voz. Não escutem essa voz. Façam os seus projetos, ação, fé, desejo e o resultado será positivo sempre. Obrigado. Mas como é que tu transformou como é que tu transformou a tua voz interna? Claro que eu precisei de ajuda, né? Claro que eu precisei de ajuda. Eu precisei de ler bons livros, de identificar e por mim mesmo ficar conscientizado do que aquela voz não representava o eu, pelo menos não o eu superior, que aquela voz era fruto das negatividades somadas que vinham pelo processo que se chama coordenação dos pensamentos. Quando tu pensa uma coisa ruim, vem outra coisa ruim, vem outra coisa ruim, vem outra coisa ruim. E quando eu negasse essas coisas e não desse vida a essas coisas e soubesse com convicção, com certeza, que nada tem significado nenhum a não ser aquele que eu dou as coisas, e que começasse eu a assumir este processo, aí então essa voz foi perdendo razão, e hoje ela tem um significado tão pequeno, digamos no 100% ela não representa um, porque logo é expulsa. Eu não permito que ela aconteça em mim, porque a vida daquilo só tem se eu der a vida aquilo. E vou dizer mais uma coisa a todos que estão me escutando. O diabo, o mal, a negatividade só existe se você der razão ao diabo, a negatividade. O medo, o próprio medo, o medo de ter medo, essas coisas só existem se você der razão ao medo. Mas se você acha que o medo não existe, o que existe é a coragem, é a fé, é o processo de realização, nada, mas nada vai impedir que você atinja aquilo que você quiser, a não ser que você não tenha um projeto que lhe envolva de tal ponto que esteja sempre no centro dos seus pensamentos. Você não vai olhar nada mais. O sucesso é o foco. E o sucesso vai acontecer. E o que é sucesso, pai? Sucesso é aquilo que você almeja. Sucesso para uns é ter saúde. Realiza. As pessoas... mas antes de realizar, nós temos que almejar, nós temos que desejar, nós temos que querer. Depois disso, então, vem a realização, porque a coisa acontece primeiro na mente. Depois ela se transforma nessa realidade subjetiva que nós vemos. Poder do pensamento? Não quero discordar, mas não é também o poder do pensamento. Porque o poder do pensamento... O poder do pensamento seria alguma coisa como se alguém pensasse positivo e a coisa positiva acontecesse. E não é assim. Você tem que ter um desejo forte, você tem que ter uma fé forte e você tem que ter uma ação forte. Quando você tem o desejo, a fé e a ação, as coisas acontecem. A imaginação é um instrumento ou uma ferramenta que nós temos para antevermos o que vai acontecer. Nós somos profetas de nós mesmos, a verdade é essa. Se nós imaginarmos aqui um sobrado, se nós imaginarmos a sacada, se nós imaginarmos as aberturas, se nós imaginarmos as festas que nós vamos dar, se nós imaginarmos os parentes que nós vamos reunir, se nós imaginarmos que aqui será um local de felicidade, de prazer e de realizações, porque nós vamos convidar também pessoas que querem empreender, que querem investir, que querem cada vez tirar mais e participar do mundo, oferecendo ao mundo aquilo que nós podemos oferecer aos que carecem, aos que não têm entendimento, às pessoas doentes. Nós podemos ajudar sabendo sempre que elas são iguais a nós, que só não descobriram o grande segredo. É isso. Então tu quer transformar a casa mais ou menos numa clínica de terapia de grupos. Mas não chamaria assim, né? Eu chamaria uma coisa mais empírica. Mais empírica, não uma terapia de grupo, mas eu chamaria de alguma coisa que somando as vontades chegássemos a um resultado positivo. Não seria uma terapia, porque eu até não saberia coordenar uma terapia. Mas eu saberia dizer como, somando mente com mente, o resultado é mais que duas mentes. Muito obrigado.